A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa Espelho Mágico. Depois de uma semana de interrupção, por motivos pessoais, eu estou de volta. Joana Santos, para estar consigo durante 30 minutos e fazê-lo relaxar, esquecer as preocupações e dedicar-se a um mundo só seu. Passe connosco nestes 30 minutos ao outro lado do espelho e ouça músicas que, espero eu, lhe tragam boas recordações, lhe tragam grandes momentos dentro do seu espírito. Fique hoje também com mais uma edição da leitura do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Para já, fique com dois momentos musicais que, espero eu, sejam do seu agrado. Fique por aí e até já. Yeah. É a sonhar que vamos fazendo a vida. É a sonhar que vamos construindo um pouco mais da nossa felicidade. E é por isso que escolhemos para si sempre estas músicas, sempre este espírito calmo e, claro, mais pessoal. É para que você possa desenvolver muito mais o seu lado pessoal. Vamos ficar agora com um livro que, espero eu, seja uma ajuda para si. Pode encontrar edição escrita em bibliotecas e livrarias. Para já, oferecemos-lhe todas as semanas a edição áudio do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Esta é a 8ª edição. Fique por aí e até já. Relaxe, descanse, pense, reflita. Faça mais por si. Vamos agora falar acerca da vida sem stress. Este é o momento em que você está a gozar a vida, ou não? O que você está a pensar está a criar a forma como se sente no seu corpo agora e está também a criar as suas experiências de amanhã. Se você está estressado por causa de todos os pequenos problemas e faz tempestades em copos d'água, nunca encontrará a paz interior. Hoje em dia falamos muito de stress. Toda a gente parece estressada por alguma coisa. Stress parece ser a palavra da moda e usámo-la como uma fuga à responsabilidade. Estou tão estressado, ou isto é tão estressante, ou todo este stress, stress, stress. Acho que o stress é uma reação de medo às mudanças constantes da vida. É uma desculpa que usamos frequentemente para não assumirmos a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Podemos projetar a culpa para fora de nós, para alguém ou para alguma coisa e depois fazermos o papel da vítima inocente. Ser a vítima não nos faz sentir bem e não muda a situação. Muitas vezes entramos em stress porque temos as nossas prioridades trocadas. Muitos de nós sentem que o dinheiro é a coisa mais importante da vida. Isto simplesmente não é verdadeiro. Há uma coisa muito mais importante e preciosa para nós. Uma coisa sem a qual não poderíamos viver. O que é? É a nossa respiração. O ar que respiramos é a substância mais preciosa das nossas vidas e, no entanto, tomamos completamente por garantido que, quando expiramos, o nosso próximo fôlego vai estar lá. Se não inspirássemos novamente, não duraríamos nem 3 minutos. Então, se o poder que nos criou nos deu fôlego suficiente para durarmos o tempo que tivermos de durar, não podemos ter fé de que tudo o resto de que precisamos também nos será fornecido? Quando confiamos que a vida cuidará dos nossos pequenos problemas, o stress simplesmente dissipa-se. Você não tem tempo para desperdiçar com pensamentos ou emoções negativos, porque isso só cria mais do que você diz que não quer. Se estiver a fazer algumas afirmações positivas e não estiver a obter os resultados que deseja, veja com que frequência você se permite sentir-se mal ou perturbado ao longo do dia. Estas emoções provavelmente fá-lo-ão sentir-se frustrado, atrasarão a manifestação das suas afirmações e impedirão o fluxo de coisas boas que você tem a receber. Da próxima vez que perceber que está estressado, pergunte a si mesmo o que é que o está a assustar. O stress é apenas medo, é realmente tão simples quanto isso. Você não precisa de ter medo da vida ou das suas próprias emoções. Descubra o que é que está a fazer a si mesmo, que está a produzir medo dentro de si. O seu objetivo interior é alegria, harmonia e paz. A harmonia é estar em paz consigo mesmo. Não é possível ter stress e harmonia interior ao mesmo tempo. Quando está em paz, você faz uma coisa de cada vez. Você não deixa que as coisas o afetem. Então, quando se sentir estressado, faça alguma coisa para se libertar do medo. Respire fundo ou vá dar um breve passeio. Afirme para si mesmo. Sou o único poder no meu mundo e crio uma vida pacífica, amorosa, alegre e satisfatória. Você quer atravessar a vida a sentir-se seguro. Não dê muito poder a uma pequena palavra como stress. Não a use como uma desculpa para criar tensão no seu corpo. Nada, nenhuma pessoa, lugar ou coisa tem poder sobre si. Você é o único pensador na sua mente e os seus pensamentos é que criam a sua vida. Então, treine-se para ter pensamentos que o façam sentir-se bem. Assim estará sempre a criar a sua vida a partir da alegria e com alegria. A alegria traz sempre mais razões para se alegrar. Afirmações para uma vida sem stress. Eu afasto todo o medo e dúvida e a vida torna-se simples e fácil para mim. Eu crio um mundo sem stress para mim. Eu relaxo todos os músculos do meu pescoço e alivio toda a tensão dos meus ombros. Eu inspiro e expiro lentamente e sinto-me cada vez mais relaxado à medida que respiro. Eu sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer coisa que surja. Eu estou centrado e concentrado. Eu sinto-me mais seguro a cada dia que passa. Eu estou calmo, emocionalmente equilibrado. Eu estou à vontade comigo mesmo e estou à vontade com as outras pessoas. Eu estou seguro quando expresso os meus sentimentos. Eu consigo sentir-me sereno em qualquer situação. Eu tenho uma relação maravilhosa com os meus amigos, familiares e colegas. Eu sou apreciado. Eu tenho uma situação financeira confortável. Eu consigo sempre pagar as minhas contas a horas. A segurança financeira deixa-me à vontade e faz-me sentir bem em relação ao meu futuro. Eu estou sempre numa atmosfera afetuosa, tanto em casa como no trabalho. Eu confio em mim para lidar com quaisquer problemas que surjam durante o dia. Eu liberto-me dos medos da infância. Eu sou um ser humano seguro e tenho poder. Quando me sinto tenso, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Eu percebo que o stress é apenas medo. Agora liberto-me de todos os medos. Eu afasto toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Eu estou a meio do processo de fazer mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Eu tenho a força para me manter calmo perante a mudança. Eu estou disposto a aprender. Quanto mais aprendo, mais cresço. Independentemente da idade que tenho, posso sempre aprender mais e faço com confiança. Eu medito regularmente e retiro benefícios desta prática. Eu fecho os olhos, tenho pensamentos positivos e inspiro e expiro o bem. Depois da 8ª edição da leitura do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo, vamos para as despedidas neste programa. Vamos ficar com Jack Mack, que nos traz um tema que eu estou a crer que nunca por cá passou. Espero eu que seja do seu agrado. The House Carpenter é a música que fica para o fim desta edição. Fique então com momentos musicais para terminar em beleza esta nossa edição. Fique bem, voltamos no próximo domingo. Boa noite. Your father.